8 9 6, chame o centro Recife, frequência 125.45, alternativa 1 2 6 8 5. Recife 2545, 2685, 1896, bom dia. Bom voo. Salvador, é o Tango Mike Alpha, informa o centro, reporte em posição 03. Muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite, amigos. Estabilizado LS, entrou aí, então 3530. 3530, chame torre 18.95. Estabilizado o final 90, baixar travado. 3520, livre pouso 90, 0590, 0590. Livre pouso 90, 3520, só poderia confirmar o vento? Afirmativo 090 graus com 129. Gráfico, livre pouso, 3520. 520, Solos 31, no direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, na sua escuta, Alexandre 520. Quem é que responde essa identificação? Chega da Mari e desça para 2000 pés. O ajuste é 10014. Ô, Mari, para 2014. O 18196, foi dedicação chegada a Mari, desça para 4000 pés, ajuste 10014. diz que antes de uniforme, autorizado do procedimento ILETEC, sei reporte localizador. O 18, 16, desça para 2000, ajuste permanece, autorizado procedimento elétrico XEI, reporte localizador. 2000, chama lá no localizador, 18, localizador, esquerda. Esquerda informa, campo de aproximação, torre 18, decimal 95. 2, 18, 95, obrigado, boa noite. Um pouco. Whisky Yankee Uniforme, pouso não, no 7 não, no 0. Gostaria de pousar não, no 0,